Fala galera, está começando aqui o seu Drum Game, o podcast do canal FL Play. Eu sou o Leonardo Vinícius. Eu sou Johnny Chester. E esse vai ser o nosso primeiro podcast. Os Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, estamos aqui hoje para falar de uma coisa, partindo da ideia que gostamos de coisas antigas, você deve imaginar que se começaríamos em, sei lá, no Atari, mas não, essa é uma série clássica. É isso aí, uma série que marcou gerações, gerações tipo a nossa, que nasceu lá por volta de 91, e também anteriores, e quem sabe posteriores também, por causa que é um anime que marcou época. E eu acho que vocês já devem saber pela nossa pequena introdução, vamos falar hoje sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei que era o Bem Amado. Sacanagem, meu. Cara, me enganaram. Essa dublagem clássica, passando a TV Manchete, que teve que ser reformulada porque foi considerada um desenho muito agressivo para a época. É verdade. Sanguinário. Para quem vê esses filmes sanguinários de hoje, não sabe o que é sangue de verdade. É. E, Johnny, qual foi um episódio que você lembra, assim, que marcou sua vida do Cavaleiro Zodíaco? Shiryu ficando cego, rapaz. É. Tipo, dando seus olhos pra poder matar o cavaleiro. Esqueci o nome dele agora. Gorgora. Isso, o cavaleiro de Gorgora que tinha o escudo da Medusa. É. Maldito, cara! O cara que se achava bonito. Eu lembro desse episódio, cara. Isso, e era coisa... Né, foi um dos melhores quadros do dragão de toda a série. É verdade. O episódio chamava Misericórdia do Dragão. Procurem no YouTube. Ah, cara, é emocionante. É emocionante. Cara, eu lembro até o nome do episódio. Um dos episódios que me marcou foi o Yoga entrando na casa de escorpião, que ele toma todas aquelas agulhadas e fica em pé, jorrando sangue, e o Minos olha pra ele e fala, tá bom, cara, pode passar. Você sabe que Yoga protagoniza uma das cenas mais hot do desenho, né? Você vai falar isso agora no começo, pode que esse nem começou, cara. Você sabe disso, é polêmico. Estão desenvolvendo assunto ainda. Você fala Cavaleiro dos Zodíacos, você lembra que o Cavaleiro de Andrômeda tem uma armadura meio rosada e que ele protagonizou cenas quentes com o Yoga. Há uma amizade estranha aí, Cara, mas não tem como, Yoga é foda, cara. Yoga é foda. Vamos falar um pouco dos personagens principais, dos Cavaleiros de Bronze. Em primeiro lugar, vamos falar dele, o primeiríssimo de todos, Seiya. Achei que Seiya. O cara de unicórnio, velho. Cara, não tem que ser Seiya. Tem que ser o cara de unicórnio. Não. Qual que é, tipo... Se você pegar os primeiros episódios, você vê que ele parecia ser um antagonista, legal, um anti-herói. Legal. Se aquele cara que ia pegar o pé do C, e de repente ele simplesmente some. O que passa na cabeça do autor pra... Tipo, não faz sentido. Fica um vácuo, fica uma coisa, perguntas sem respostas. É verdade, tipo, um personagem de Hydra, pra que foi feito? O cara, ele tem veneno que sai da sua armadura, o cara tá foda. Ele. O de unicórnio, o de urso, o de leão menor, leão maior, não lembro. Leão maior? É um dos caras que lembro. Assim, um outro de uma armadura verde. Esse aí morre no primeiro episódio, que tá um espírito diabólico nele lá e é destruído. Sinceramente, são inúteis aquele desenho. Eu acho que não. Eles ajudam a proteger o Kyo Tsubasa lá. O Tsubasa é do outro desenho. O Kido. Não, não é Kido, velho. O cara careca, sem olho. Ah, tá. Esse é o nome dele agora. Ah, mas não é assim. Eu não vou lembrar o nome dele também. Não lembro. Ele tinha uma espadinha de madeira que batia nas pessoas. Mas vamos falar, fala um pouco sobre Seiya. Seiya, eu não gosto do Seiya. Assim como eu não gosto do Goku, mas isso deixamos para um outro. São as poucas pessoas que não gostam do Goku. Não gosto do Seiya, não gosto do Goku. Não gosto do Yugi. Né, sabe? Existem certas. Eu tenho problemas com as principais. E eu sei é muito principal. Eu sei, é um dos principais, cara, mais principais. Pra do... que ia ser tão principal? Eu acho que depois do Ash, ele é um dos mais odiados principais. Com o Ash também consegue. Mas pensa bem, já tem um cara, são 5 cavaleiros, né? Contando que, com o Ikki, que ele, sim, ele aparece sempre que dá na telha. É. Mas todo episódio, sabe, você assiste toda a saga do Santuário, de Asgard, de Poseidon, e você sabe que na abertura tem uma mensagem subliminar que te mostra que você vai pegar a armadura mais foda, que ele vai matar o cara mais foda, concordo, que ele vai chegar no sentido mais foda. Primeiro que todos. Perde a graça. Primeiro que todos, né? E ele é o primeiro que apanha. É o primeiro que bate. Perde tudo. É mandado pro limbo, pro inferno, pra qualquer lugar. Purgatório. O cara sai de lá no final. No finalzinho, pra poder salvar a Atena. Sempre correndo atrás de salvar a Atena, ele vai. Sobe as casas, luta contra o brasileiro, cavaleiro de touro. Grande representante. Aldebaran. O Brasil touro está presente também, né? Grande Aldebaran. Como é que é o nome? Cavaleiro do Zodíaco. Não sou, eu sou produtor do Cavaleiro do Zodíaco. Na Konami é o Alejo, na Capcom é o Blanca, e na produtora do... que eu esqueci o nome agora do Cavaleiro do Zodíaco, é o Aldebaran. Tem sempre um brasileiro aí nas coisinhas que faz sucesso. É o único cavaleiro de ouro que tem um poder só. É, mesmo o brasileiro sendo mais tosco de todas essas coisas que a gente falou, tem sempre um brasileiro. Isso é verdade. Tá sempre apresentado. É verdade. Agora, deixa eu ver um segundo bom pra ser falado. Fale só sobre o Ikki. O Ikki deveria ser um John Constantine dos Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Aquele cara que chamaria minha atenção porque eu gosto de personagens assim. Anti-heróis, né? Anti-heróis. Na minha opinião, o Ikki seria um dos anti-heróis mais foda que teria dos animes, dentre todos. Pode vir pessoas que gostam de, sei lá, do Vegeta, de Sasuke, qualquer um. Porque o Ikki, ele retorna sempre da cinza. Ele consegue ganhar do cavaleiro o chakra de virgem sem dar um murro no chakra. Tem que se lembrar que ele não consegue acertar nenhum golpe. O único golpe que ele acerta não é um golpe, foi uma daquelas penas que acertou o braço do chakra. Ele não dá nenhum murro. Mas ele tem um problema. Ikki, que bom que você chegou. E será o próximo cavaleiro que a gente vai falar, que é o Shun, seu irmão. É verdade. Sem homofobia nem nada. É porque o Shun, ele é o personagem, ele é a Sakura do Cavaleiro do Zodíaco. Aquela personagem que só chora e não faz nada. Qual que é a ideia de você ter um cavaleiro de Atena, fodão, que não gosta de lutar? Nenhuma, cara. Não faz sentido. Tipo, o Seiya também não gostava de lutar, mas o Seiya tem que se converte a querer lutar depois. Pra salvar a irmã dele. Apesar de, entretanto... Seika, que nome pra dar pra uma irmã. Seika. Os pais deles não eram dos mais criativos. Verdade. Se bem que você for ver também, né? O criador do Cavaleiro do Zodíaco também não tinha lá tanta inspiração. Seiya, Shiryu, Shun, Seika, Shunrei. Tudo com S, mano. Pelo amor de Deus. E como eu desenho, eu tava pesquisando um pouco sobre alguns criadores de anime, que eu gosto muito dessa parte. Se você viu as outras criações, os outros animes ou mangás feitos com o mesmo cara, eu não tô tirando a credibilidade dele, não, que ele é um dos maiores caras que fizeram mangá até hoje. Mas todos têm um Ikki e tem um Seiya. Os mesmos rosto, só muda a roupa. Tipo, polêmica, lançado. Os mangá dele não são tão perfeitos assim. As histórias são, mas os personagens, o desenho deles não. A história tem toda uma arqueologia da coisa ali. É, que você tem não, um banho de cultura da Grécia. Mas... muito legal. Mas o Shun, é o que falar dele? Ele é inútil. Tem pra falar. Ele é inútil. Nossa, ele é o Hades. Ele é inútil. Isso, o pior de tudo. A melhor participação dele em todo desenho, como... quando ele é o recapro de Hades, aquela coisa assim. Depois disso. Até o Sen é um recapro melhor do que até ele. Até o Sen, venção agora a coisa já surgiu. Ah, logo. E o Sen é o Sen. A gente sabe uma coisa. Vamos Sen fazer um podcast sobre sobrenatural. A questão. O Impala é mais importante que o Sen, acredito. É verdade. Vocês assistem Sobrenatural. Espero o podcast sobre sobrenatural, que vai ser hilário também. Mas, voltando à série, agora. Fale um pouco sobre o Shiryu, porque o Shiryu é o cara, velho. Ele tem um cabelão bonito, ele tem uma tatuagem bonita, ele fica cego pelos amigos, ele é um exemplo da coisa, sabedoria, sabe? Treinado nos 5 picos antigos na China, é um cara, véio. E ele faz uma cachoeira, sabe, que é Foz do Iguaçu que nada, o cara Reverso, Cachoeira de Picos de Rosan. Tá esquecendo o nome dela, de Rosan, né? Verdade. Grande cólera. Cara, dá uma cólera do dragão e a água volta. Simplesmente. Você acha que é impossível? Não é impossível. Eu já tentei isso aqui no Ribeirãozinho perto de casa. Voltou? Ainda não. Eu não consegui queimar o cosmo no meu coração com tanta frenesia, assim. Tanta força, não é verdade? Força. E eu sei que você não gosta, assim. Não, você não entende essa questão. Shiryu, assim. É questão com você, né? O Shiryu é você. Eu sou ele em outra vida. Ah. Na minha vida de desenho. E por último, dos Cavaleiros de Bronze, que eu tenho que falar. Que ele teve que guardar por último. É claro, claro, claro. Claro. Nada foi dito aqui sem um prévio roteiro. Vocês têm que entender. Yoga, que pra mim, Leonardo, é o cara mais foda entre os Cavaleiros. Me explique por quê. Defenda sua tese apresentando uma tese e uma antitese sobre... Por quê? No primeiro lugar, o cara não tem... Além, todos ali não tem família, mas ele nada no gelo pra ver a mãe morta dele. No mínimo, ele é o cabelo de gelo, ele tem que nadar no gelo. Nada no gelo. Tem que nadar no gelo. Ele foi treinado no deserto de gelo pelo seu mestre Cristal, ele matou o mestre dele. Porque o mestre dele foi possuído pelo... Nada mais justo, foi possuído pelo cara do santuário que era o Saga. Mas ele matou o mestre dele. É. O que ele fez depois? Matou o mestre do mestre dele. Que também tava do lado do Saga. Mas ele matou o mestre dele, o mestre do mestre dele. E o que ele fez na saga de Poseidon? Matou o cara que salvou a vida dele. Que também tá do lado do Poseidon, tá vendo? As pessoas que ajudaram ele viraram o quadrão dele. Ele matou todo mundo. Que tinha parentesco com ele. Ele é o cara mais frio que tem ali. Literalmente isso falando. Que é um cavaleiro de gelo. E ele alcança o zelo absoluto, cara. Porque é um cavaleiro de gelo. Não tem cara, não. Yoga, simplesmente foda. E Saga do Santuário, já. Saga do Santuário. Eu acho uma saga muito boa. E exceto o Cavaleiro de Aço. São inúteis, não servem pra nada. São feios, são horríveis. Totalmente, sei lá, fora do contexto aquilo. Mas a saga é muito boa. Tirando a participação de Aldebaran. E não Máscara da Morte também. Máscara da Morte era foda. Né? Ah, mas ele é um dos Cavaleiros de Ouro mais ruimzinho. Ah, ele era meio chato. Digamos de passagem. Chato. É, mas. Então, os piores episódios pra mim são. Esse do Aldebaran, nada contra. Não sou anti-Brazuca. Acho que poderia ser explorado melhor o Cavaleiro. Ele podia ter dado dois golpes. É, né? Poderia ter dois poderes, sei lá, um poder oculto, qualquer coisa, velho. Não precisava ser assim. É. Esse, aquele cavaleiro, aquela parte maçante, quando eles chegam na casa de Sagitário também. É, isso é. Nada assim. Sagitário tava morto. E mais inútil que o cara de touro, vocês podem achar que não existe, mas é o Afrodite. Afrodite. Pelo amor de Deus, o que é o Afrodite? Tipo, velho, eu não consigo gostar daqui, cara. A luta dele contra o Shun foi horrível. É pior de tudo, aí coloca o Afrodite, que já não é lá essas coisas, pra lutar contra o Shun. É o momento mais terrível da série. Você fica simplesmente... Você entendeu o que tá acontecendo ali. E o Cheio, você ia correndo no Mar de Rosas. Ah, coisa... Correndo, sempre. Não é só a versão sobre a Saga do Santuário? Saga do Santuário foi ali quando você viu mesmo os outros cavaleiros além do de bronze, que você encontrou outros personagens fodas, como o Camus de Aquário, como o carinha lá que tem espada no braço dele. Excalibur, o cara da Excalibur, foda também. A luta dele contra o Shiryu é uma das mais marcantes. Shiryu dá aquele golpe, aquele dragão. O último dragão, que ele sobe e desaparece, só que o cara salva ele. Muito foda o episódio, foda mesmo. O cara de gêmeos. O cara de gêmeos. O Saga, sem dúvida. Todo mundo espera chegar aquela hora que ele rebenta, mas rebenta. Morra, Seiya, seu viadinho! Rebenta o Seiya. Explode todas as maneiras, sentidos bate, e coisas. Ele bate em todo mundo mesmo. Mas não sei, ele bate mais. É, que é pra descontar a raiva de alguns fãs, assim. E pra quem gosta, pra finalizar, lógico, a armadura de Sagitário aparece, salva o Seiya. Seiya bate no Saga, Saga se arrepende, Athena aparece, tira uma flecha do coração dela, que é a coisa mais idiota que tinha, né? Eu gosto da Athena, cara. Tem que ter uma coisa. Não, claro, tem que ter um motivo dos cavaleiros lutar, lógico. O problema não é o motivo dos cavaleiros. O motivo é que, parece uma deusa, assim, toda poderosa, ela sempre é pega da maneira tão fácil. Isso que irrita. Tipo, uma flecha de um cavaleiro forever, total, que acerta o peito de uma deusa. Ela pulou assim, mandou mirada de flecha, uma acertou, ele morre feliz por causa disso. E aí, beleza. Toda aquela frenesia dos cavaleiros correndo para salvá-la. Verdade. Mas é estranho. Nos filmes são piores, porque não. Aí quando... Saga de Asgard e Poseidon. As duas, vamos botar num paralelo só. Pra mim, Asgard começa muito bem. Na coisa Poseidon, o seu irmão, o irmão maligno de, digamos, de saga, né? O Kano. O cara que enganou um deus. O Kano foda também. O cara é troll, É, ele é troll, velho. Kano é troll. E que também contém alguns personagens inúteis. Como o Martelo de Thor. Horrível. O Cavaleiro de Thor. Que também podia ser um cavaleiro fodaço, velho. É. Muito mais explorado. Um cara de lobo. Um cara de lobo que eu acho também totalmente inútil. Apesar de deixar o Shiryu quase cego mais uma vez. Uma coisa que fica frequente daí pra frente, não é? Ele fica cego. Ele fica cego. Inicialmente na saga de Santuário. Volta a enxergar por causa que foi pelo solstício do Máscara da Morte. E daí pra frente ele fica cego e voltar. É uma coisa frequente. Normal. Você vê o Shiryu cego. Torna-se constante na série do Cavaleiro do Zodíaco. Quando ele não tá cego, você acha que ele tá cego. Daí pra frente. Ele tá lutando de olho fechado por algum motivo. Então, é normal. E depois a luta contra na saga já de Poseidon por si próprio. Tem um personagem que ele luta com o Shiryu também. Que ele é um dos caras mais horríveis que aparece. Ah, o que tem um tridente. O cara do tridente. De cabelo rosa e verde. Uma coisa que eu não entendo dessas coisas é aquela parte, sabe? Tipo, nessa luta específica, o cara chega e fala: não, porque eu posso morrer, mas eu levarei um pedaço seu comigo, sei lá, eu levarei sua lança. E ele faz aquela cara, não sei o que, e vai dar uma porrada, e de repente ele erra. Tipo, pá, bate, sai sangue, não quebra nada, e você fica esperando. É foda. Eles são mestres em fazer isso. Tem uma coisa a ressaltar, já que falamos mal sobre o Shun. Nessa saga ele usa uns poderes que não existiam até princípio. Os poderes da corrente. Ele usa uma gaiola, uma teia de aranha. Começa a acontecer uma coisa que ele tá lutando com o cara das 12 bestas. Né? Das bestas, não é verdade. Maluco aí. Frenético. E, como sempre, chegando no final da saga, quem aparece? Seiya mais uma vez. Lutando ali contra... Pra mim era desnecessário. Poseidon, desnecessário. E antes disso tudo, quando ele luta na saga de Asgard, ele pega a armadura de Odin. É pra que o Seiya vai ficar... Tipo, podia parecer o Odin? Ou qualquer outra pessoa? Mas não. Não, o Andarilho passando ali vira o Cavaleiro de Odin. Eu sou o Andarilho, o Cavaleiro de Odin. Problema nenhum. Era igual aquele Power Ranger Ninja do espaço lá, um louco que surgia... Tipo, ele tirava a onda, sabe? Ele surgia lá fazer o papel dele. Ou então o Ranger Prata, que surgiu na época, que era pra ser contra o Ranger Vermelho, porque ninguém aguentava mais o Ranger Vermelho, ser só o principal. Verdade. O autor não pensou nisso. Ele pega a armadura de Odin, que é de cristal, e rebenta com quem que ele tá lutando. E que ele tinha apanhado muito, mas ele rebenta. Logo depois, passa-se tudo, eles quebram os pilares, tudo mais, luta contra os generais marinhos. Batem todo mundo, rebenta. Grandes lutas, feras, como o Yoga matando os caras que salvou a vida dele. Chega lá, no final, todo mundo apanha de Poseidon. E quem ganha? É normal apanhar. Seiya vai lá e ganha novamente. Daí, acaba a série. Coisas malignas acontecem. Porque aí você lembra que Cavaleiros do Zodíaco era uma série muito violenta. Então, você começa com o Shiryu cego. Yoga sem olho. Yoga sem olho. Tipo, né? Totalmente normal. Mas aí você se pergunta por quê? Porque o Shiryu está cego é mistério. Ninguém entende mais. Tá cego porque gosta de ser cego. E o Yoga, numa versão japonesa, ele retira seu olho e dá pro Shiryu voltar a enxergar. A pergunta que fica é por que ele continua cego? Que coisa que não adianta. Por que o outro perdeu um olho? Mas essa era a ideia. Assim como quando Moody Ares restitui as armaduras de bronze de Pegasus e Dragão. Na verdade, o Shiryu não corta os pulsos, e sim o Mu arranca a cabeça do Shiryu. Isso na versão Verdadeira. Verdadeira. Sem cortes. Então, essa que chegou às terras americanizada, né? É, totalmente. Daí, após matar Poseidon, muito tempo, muitos anos atrás, a série acaba. Mas... Sim, a Cavaleiros do Zodíaco consegue ser a série que depois que terminou tem mais capítulos até hoje, porque é inexplicável após o término ter voltado às atividades. Assim. O que acontece? O cara lá já tinha acabado fazer muito tempo, eu não vou me lembrar agora do nome do escritor da série Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente não está com internet aqui no momento para ver no Google, porque estamos usando o computador. E ele foi lá numa convenção, num evento e tudo mais, e vários fãs fizeram um vídeo ali demonstrando como seria tal saga e tudo mais. Ele se emocionou e decidiu fazer a saga do Namida yori mo yasashii uta wo kanashimi yori sono nukumori wo. Não, já descarabou. É inferno, é Hades. É inferno. Aqui, vocês entenderam. É, vocês entenderam. E aí começa com toda aquela... Se você pegar, há uma grande diferença de imagem e qualidade, claro, para claro. A clássica e esse review novo, porque os caras ficam mais... Brilhante, né? Brilhante, a coisa fica mais pegada, né? Os poderes parecem ser mais fodas. Verdade. E aí começa a putaria do caralho, porque Cavaleiros de Ouro voltam para pegar a Atena. Põe uma armadura de espectros, milhões de espectros voltam. Aí, Hades Santuário. Hades Santuário, eu acho que não ficou tão legal assim. Podia ter dado mais. A grande uó do negócio é o Doku. Doku, da volta do Doku. E a exclamação de Atena. Que é uma gente dama do Cavaleiro do Zodíaco. Poder, nossa senhora. Que rebenta. Atena! Se compararia pra quem não viu como o Genkidama do Goku. Quem não viu o Genkidama do Goku, foda-se, você não é da nossa época. Não acredito que você não viu o Genkidama do Goku. Não fala isso pra mim. Tem passagens muito marcantes na saga do Santuário de Hades, que é o Chakra dando sua vida. O tal plano. Querer matar Hades lá. É. Ele queria descer direto pro inferno, matar o Hades lá embaixo. Uma coisa que eu acho que ele poderia ter matado os espectros, mas... Foi pensamento do Chakra, vai saber. Chakra é o cara mais próximo de Deus, então quem vai negar ele? Eu que não vou contra um cara dele. Depois, tudo mais, os cavaleiros chegam no final do santuário. Nesse santuário surge um personagem emblemático, um maldito desgraçado que mata todo mundo, que é o Radamantias. Que cavaleiro, nossa, velho, fica louco pra quando vão matar aquele cara. Verdade. Todos os cavaleiros de ouro lutam contra ele, ele bate, é páreo. Ele mata o cara de leão, que é o outro personagem principal demais pra mim. Eu não gosto dele. Mas surge também um personagem que, sei lá, no meu ponto de vista, marcou muito ali quando eu assisti, que é o Shion. O antigo cara, o antigo mestre do santuário. Na hora que ele vira assim, na dublagem que fizeram português, na dublagem do Brasil, né? Do Brasil. Quando ele vira e fala assim, eu sou Shion, o antigo mestre do santuário. Eu ordeno vocês, cavaleiros de bronze, vão e acabem com tudo, que ele manda os caras pro castelo lá de Hades. E fala de um jeito tipo, eu sou o cara foda, vou pegar eles lá que eu tô morrendo. Foda, marcante. Se eu achar... Simplesmente pega o sangue de Atena assim, e joga neles assim, e eles saem correndo com a armadura restaurada. Mas ele fala com uma convicção muito foda. Após isso, eles vão pro inferno. Oitavo sentido. Oitavo, porque o sétimo... O sexto não é nada. O sétimo já ficou pra trás. Agora você tá um novo. Você, pessoa normal que está ouvindo a gente, tem cinco sentidos. Mas aí ele tem oito. Tem oito. Simplesmente insana coisa. E caem lá, né? Momento denúncia. Shiryu com Yoga são muito discriminados nesse ponto. Eles passam por todas as prisões. Matam todos os espectros. E o Seiya vai parar lá na frente, assim, do nada. Conhece Orfeu. O Cavaleiro de Lira. O Cavaleiro de Lira, que foi pro inferno por conta própria. Uma coisa muito assim. A única coisa bacana foi o Seiya ter ficado com o Shun. É isso. E ter que aturar uma longa caminhada com ele. É. Mas tirando isso, sempre batem nele, jogam aonde ele precisa ir. É o cara que apanha e chega no lugar. Primeiro que todo mundo. Mas Como o Ikki foi para o universo? O Ikki simplesmente chega matando todo mundo. O cara chega junto com o Kanon, né? Junto com o Kanon. Como se fosse a parceria, né? Mais simples, né? É, os dois metendo pau lá. Uma coisa bacana dessa série é que os cavaleiros conversam entre si enquanto outros cavaleiros lutam. E também no meio da batalha eles conversam com o inimigo deles, em vez de bater. E eles todos caem de cabeça e não quebram o pescoço. Sim, o cara cai de cara no chão, arrebenta o chão. Fora aquele personagem, um dos três juízes do inferno. É, nessa parte, para os três juízes do inferno, Minos, Radamantes, e o outro ninguém lembra o nome dele. O outro não é das cordinhas. Não, esse é o Minos. Ah, tá. O carinha que pega isso que eu ia falar dele agora, ele aparece dando um de fodão, joga o Ikki duas vezes pro alto, marca um X no chão e fala, ele vai cair aqui. Depois, toma o ave fênix e morre. Por causa que, nas palavras de Kano, o cavaleiro de fênix não vai morrer. E Kano de braço cruzado falando coisas com toda a calma do mundo, de olho fechado. E o cara surge das trevas lá, com rebenta todo mundo. É. Vai, acontece várias coisas. Não vamos ficar dando spoiler aqui pra quem quiser assistir. Assistam, que a série é muito boa, série muito boa. Tá aqui, você já deve ter assistido. Se você chegou até esse ponto do nosso podcast, você já deve ter assistido. Espero que pelo menos isso. Não xinga. Quer dizer, se quiser xingar pelos comentários, xingue à vontade. Chega lá, eles fazem um exorcismo de Shun. Isso, tira uma bactéria, um verme. Tiram. Ah, beleza. Aí que está o grande tchan da coisa, a grande personagem do Shun, quando ele ficou mal, quando ele parecia ter tomado rumo na vida. Você serviu para ser exorcizado. Serviu para isso. Acabam com esse Hades falso, que era o Shun. Aí voltam os 12 Cavaleiros de Ouro e fazem o sacrifício. Momento Goku indo embora com o dragão, cara. Momento você, foda, coração mano. Corta. Para arrebentar o muro das lamentações. Então, aquele Césion finale, assim, que se... Que mal, velho. Muito mal. Todos ali, várias pessoas choram, os cavaleiros de bronze choram correndo pela alma que eles deram ali para dar uma flechada daquela flecha da justiça do Legolas lá. É, quando... Rebenta o muro das lamentações, mas todos os cavaleiros de ouro morrem neste momento. Apesar deles já estão mortos, mas a maioria ali. Se desintegram no tempo e espaço. E ficam presos em algo ali. Que a Hades cria lá, que fica num tempo. Ah, sim, uma gaiola. Gaiola da sua posição. Fica lá sofrendo na gaiola da sua posição. Depois disso, eles vão. Aí acontece um grande erro. Você pensa, porra, que carga emocional, o Elisus vai ser a série. E o autor faz seis episódios? Seis episódios pra Elisus. Eles chegaram no campo do Elisus, acharam uma. Deixa eu ver se eu lembro o nome do cara. O Cavaleiro da Morte lá. Ah, é, tem ele. Tinha um irmão gêmeo. Morfeu, não sei. Eu não lembro. Não lembro. Mas é um cara que gostava de xingar, velho. Era um cara que gostava de xingar. Ele. Nossa, ele xinga pra caralho. Com entonação. Ele xinga. Ele tinha uma raiva interior, assim. Tinha... Ele era Darcy Gonçalves ali. Ele xingava com coração, cara. Porque eu vou arrancar sua cabeça! Você degrada para os espaços e dimensões e não sei o quê. E você fala, meu Deus do céu, quanta raiva. Aí chegou aí e a série começa a correria, né? Porque aí fica quase ou menos dois episódios tanca esse cara. E tem o irmão dele ainda. E você tem que matar, tipo, a missão é matar Hades. É ir até Hades. Então, seis episódios para isso ficou muito corrido. Exploraram muito mal a questão. Exploraram muito mal essa parte do anime. E que, mais uma vez, consegue... Sem motivos especiais atravessar o negócio. Sem sangue, sem nada. É. Ele pega um amuleto. Um amuleto e de Pandora. Coloca no pulso. E cai vai. Lá. Pronto. E vai. E fora. O momento em que Seiya pula e fica com a armadura. Não, depois de perder todas as armaduras possíveis. A de bronze. A de ouro. Ele pula. De Odin. Ele pula. Uma aura envolve seu corpo e ele fica com a armadura. Divina. Armadura divina. Tipo, assim. E depois. Né, posteriormente, os seus cavaleiros. Ikki depois consegue, corre atrás de Seiya pra tentar enfrentar o Hades. Sim. Chega lá depois. Aí os dois saem correndo assim, os caras viram e falam. E a luta contra eu que fiquei aqui? Os caras arrebentam ele com um golpe só. Né? Uma coisa bem. Como se eles não tivessem apanhado por irmão causa do cara. Isso. É. Ficaram dois episódios apanhando pro rapaz que xingava todo mundo. É uma coisa bem insana. Mas. Não tira o mérito da série. Mas a luta contra Hades foi horrível. É meio desse foi horrível aquela luta. Não. Aí o cara sai. O cara pega a armadura mais foda. O cara é o vilão mais foda. Nietzsche, agora vai inventar tudo. Ele tinha uma espada templária daquela Senhor dos Anéis. Uma coisa meio Excalibur. É, assim, né? E com o sacrifício de Seiya, que toma uma espadada no peito, todo mundo junto o poder, Atena fica aquela... O seu cetro. Seu cetro, que é uma deusa, a deusa da vitória, no peito dele. E aí você pergunta. Fim de série. Não sei, sabe? Fica aquele gosto de... Quero pelo mais, menos, né? Mais 18 episódios. Não sei, é muito simples. E depois daí tem o prólogo do céu. Tem os filmes, claro, prólogo do céu e tudo mais, mas... Que demonstra o que acontece depois que ele toma a espadada, que ele fica na cadeirinha. Sim, eu também acho que é um filme... Que se entrou muito no Seiya. Muito demais. Claro, ele é o principal, mas não precisava tanto. Tirando a luta em duplas, né? Do Shiryu e do Yoga no lado e do Shun e do Ikki no outro. E o Ave Fênix gigantesco. Mais o Ave Fênix mais foda de da todo, história. Da história do Cavaleiro Zodíaco, que é aquele. Mas... Shun foi inútil? Tem, claro. A gente vai ficar mais na série clássicas agora, porque eu acho que nosso tempo está acabando. Acabou, já deu 200 minutos. Já deu bastante tempo. Já deu pra falar bastante sobre o Cavaleiros do Zodíaco. E vamos deixar, posteriormente, vamos falar sobre Lost Canvas, Next Gen. Aí vai ter a Cavaleiros do Zodíaco, parte 2, garoto, garota. E o liga. Cavaleiros do Zodíaco mais polêmico de todos. A versão Ômega. Se você também Ômega. Odeia a versão Ômega, sem ou ver. Nunca assistiu, ou não pretende assistir. Ou se você é o Senhor H. Se você é o Senhor H. Isso, no podcast também falaremos sobre o Senhor H e suas coisas. Você também deve odiar o Senhor H. Vamos aqui já no nosso primeiro podcast. Já que vamos falar sobre filmes, sobre animes, sobre várias coisas. Vírus de computador e tudo mais. Vamos fazer uma escala de pontos para o nosso... Na escala Michael Jackson, quanto você dá para... A escala vai ser de 1 a 7. De 1 a 7? De 1 a 7? De 1 a 7. Não sei, vem na cabeça que agora. Escala... Quantos Michael Jacksons você dá para o Cavaleiro do Zodíaco? Apesar de, entretanto, dessa season finale do Campos Elíseos, eu daria 6 Michael Jackson para ele com Com U no final? É, com U. Deixa eu ver. Eu daria 6,5, porque pelo tempo que tá aí, sobreviveu. 6,5. Tá continuando mesmo o cara tendo morrido. Esse ano passado, não lembro. Dependendo de quanto você tá vendo esse vídeo. Se você estiver vendo isso em 2030, pelo menos 40 anos o cara morreu. É verdade. E a gente talvez... Na nossa época era ano passado. É verdade. Ele que morreu, um grande escritor de mangá. Eu vou dar 6,5 porque marcou a minha vida. Nenhum Who's Bad? Com Who's Bad. Com Who's Bad. 6,5 com Who's Bad de Leonardo. 6 Michael Jackson, 6,5. E 6 Leonardo com Meu. É isso aí. Muito obrigado, galera, que ouviu o nosso podcast até aqui. Se prepare que mensalmente, se der semanalmente, vamos ter nosso podcast, que eu acho que está no ar toda quarta. E se fizer sucesso diariamente. É isso aí. Muito obrigado. Aqui quem fala é Leonardo. Aqui é Johnny Chester. Um abraço e até mais.